anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco, para o nosso terceiro bloco, o bloco da Sprint Cup, né? O momento áureo do nosso podcast, o momento mais interessante aí, né? Vamos falar sobre a FedEx 400, né? Quem fez a pole, quem tinha ficado com a pole, quem ficou com a pole para essa corrida foi o Denny Hamlin. Ele, em certo momento, se mostrou um grande e forte candidato a lutar pela vitória, né? Até que o nosso amigo Clint Bauer acabou rodando ele aí, mandando ele pro muro aí, e fazendo da corrida dele, que até poderia lutar assim pela vitória, foi um desastre. Mas seguindo aqui então, né, a vitória ficou com o Jimmy Johnson, com o carro 48. O Jimmy Johnson conseguiu sua vitória número 74 na carreira e chega agora a 10 vitórias em Dover. Realmente um número impressionante do Jimmy Johnson aí, né? Um número espetacular. Eu creio que dificilmente alguém vai chegar perto para bater esse número aí, porque 10 vitórias numa pista só, realmente o cara tem que ser muito bom, é muito mesmo. E o Jimmy Johnson conseguiu esse feito aí. O carro número 4 continua naquela, né? Ele agora, só para você ter noção, o carro número 4 terminou em segundo colocado. Ele tem um em Daytona, Atlanta, Fontana, Texas, Richmond, Kansas e Dover. Contou comigo aí, Léo. São 7 segundos lugares do carro número 4, sem falar de duas Superou ano vitórias passado já, né, Léo? Las Vegas Ano e passado, Phoenix. o Harvick chegou várias vezes em segundo, né? Ano passado. Não, já bateu o recorde de qualquer um aí, ó. E um São terço do 7 segundos lugares aí, né, Léo? Sete campeonato, né? Um segundos terço, lugares praticamente. em 13 corridas. Realmente é mais de 50% ele terminou o primeiro ou o segundo. É um número impressionante aí, né? Apesar que os números do Jimmy Johnson também impressionam aí, que ele já é o único piloto com 4 vitórias, né? Esses números do Kevin Harvick aí, em termos de fugiu a palavra agora, Léo. Regularidade, lembrei. Em termos de regularidade aí, o Kevin Harvick está esbanjando conhecimento aí, andando super bem aí. O outro destaque aqui que eu quero deixar também é o do Kyle Larson, né? O Kyle Larson conseguiu o melhor resultado dele no ano. Realmente o Kyle Larson não vem fazendo um grande ano. Então, parabéns ao Larson aí pelo melhor resultado dele no ano de 2015. Só agora na 13ª etapa aí. E só Calou reforçando, o a Kyle boca do Larson. Leonardo Guina, né, Léo? Oi? Calou a sua boca, né, o Larson, né? De Tá última calando minha relargada. boca, epa. Mas enfim, o Kyle Larson que prometeu no final do ano passado 2 vitórias em 2015. Eu fiquei à toa, eu fiquei. O mundo não foi à toa, tá? Prometeu 2 vitórias. Vamos esperar. O outro destaque aqui também, que é bom, bem interessante salientar ele aqui, é o Eric Mirola, que salvou um top 5, né, Leão? Um grande resultado, um grande trabalho do Eric Mirola aí, com o carro 43, salvando esse top 5 aí para a RPM, que está precisando de bons resultados. Melhor Ford, né, Léo? Melhor Melhor Ford na Ford. pista, né? Melhor Ford na pista. Prova fraca da Penske, né, Léo? Eu esperava o Logano forte, o Keselowski só tentando uma estratégia desesperada ali, mas perto do que eles vinham fazendo, muito abaixo. Realmente foi uma corrida bem abaixo do normal, do padrão Penske aí, né? Não, seus comentários. Então, Leonardo, primeira parte da prova, Joe Gibbs Racing muito forte, né? O Kyle Busch também muito bem, né? Fazendo uma prova muito consistente, só que ele cometeu aquele erro ali com o Brian Scott. E, como a gente citou no último programa, ele tem que terminar todas as provas ali no top 15, no mínimo. E esse DNF aí deixou a situação dele muito complicada. O Hamlin também teve aquele entrevero com o Borg, até achei que a gente ia ter cenas lamentáveis nos pits, mas não aconteceu nada, né? No mais, Jimmy Johnson contra o Kevin Harvick, dois pilotos foram crescendo durante o dia. O Harvick, eu vi ele mais consistente ali na frente, o Johnson foi subindo, principalmente na parte final da prova, naquela última relargada, o duelo dos dois melhores pilotos da categoria no momento, né? Talvez os dois melhores times, né? E o Johnson, uma coisa engraçada, né? Ele tem vitórias e domina justamente as pistas mais difíceis. Martinsville também é o Jimmy Johnson tem números espetaculares lá. Indianápolis, nem se fala. Darlington, ele tem vitórias. E Dover, que é um dos ovais mais difíceis da categoria, ele também domina. Nada de braçada. Piloto completo, espetacular. O chefe de mecânicos, que talvez seja um dos maiores da história da categoria. Conjunto perfeito. E o Harvick desde o ano passado é essa consistência que você falou, sempre no top 3 ali, que a NASCAR é uma categoria muito complicada, 43 carros, pelo menos 25 pilotos com chance de vencer a prova, 8, 9 times no nível espetacular, e ele consegue esses números. Martin Truex, que mais uma vez morreu na praia, né? Não tem outra palavra, né? O Colin Pearce fazendo um grande trabalho com eles, é um outro piloto, comparando com o ano passado. Outro destaque que eu vou colocar aqui que a gente não citou durante o nosso podcast aqui até agora, a Danica Pérez, que está em 15º lugar. Tudo bem que ela tem problemas para fazer o signo no ano que vem, mas eu acho que é uma piloto que evoluiu muito. E isso a gente não deve negar. Você falar que Danica chegando sempre entre os 20 primeiros, entre os 15, prova, há 2 anos atrás seria tipo um motivo de risada, de delírio. Hoje não, hoje é uma realidade. Não estou falando que ela vai ser uma piloto de ponta na categoria, mas já faz um trabalho bastante digno. No mais, a Roush vem com muitas dificuldades. O Trevor Bayne, como eu citei, talvez dos pilotos que têm equipamento, ou que era para ter equipamento bom, não é cabível ver um piloto como ele andando fora do top 35, 26º, 27º, início da prova. Tony Stewart, mesma coisa, conseguiu subir no final da prova, 16º lugar, mas é muito pouco para quem é Tony Stewart, né? Já antecipando o seu troféu, fez muito pelo pouco que tem aqui, eu citaria o Alex Bowman, fez uma prova muito interessante. Era ali no top 25 ali durante o dia inteiro. Ele que corre numa equipe que tem uma operação só esse ano, tinha duas até o ano passado, resolveram. Se empenhar em só uma operação e parece que os resultados começam a surgir, né? Que o Michael Arndt perdeu, até a situação do Michael Arndt, né? Coisa engraçada, né? Foi para Harry Scott e só bate, tem resultados ruins. Talvez tivesse ficado no time antigo, com o dinheiro que tem, estaria melhor. Leonardo? Com certeza, Elião. Às vezes mostra que a ganância aí, né? Não é tudo. Pessoal, desculpa, mas eu tava comendo. Não vou mentir, não. Tô com fome. Mostra que a Que ganância é. tá tendo aí, Léo? Que você tá comendo algo parecido com aquele hot dog de Martins, viu? Não, tô comendo bolo de cenoura com meleca de chocolate em cima. Nossa Senhora, que beleza. Feita pela minha digníssima esposa. Sim. Você não é desses pais que. Se bem que a sua filha não tá tomando iogurte ainda, né? Aquele Não, ainda Yakult, não. né? Você não é desses que ataca à noite, não, né? Não, ela ainda não tá. Daqui 2 meses, mais ou menos, já vai começar já. Ela Aí vai ter dividir briga, né? comigo. Aí vai ter briga, né? Vai Aí ter vai ter umas briga. brigas boas, Léo. Vai chegar a hora. Vai chegar. Então, Léo, como você pautou aí sobre a Danica Patrick, né? A Danica Patrick sofre sim com problemas de patrocínio, né? Pro ano que vem. A GoDaddy.com já falou que não vai estar com ela em 2016. Vamos ver aí o que vai acontecer no futuro da Danica aí, né? Eu creio que bons resultados positivos vai ser necessário para ela, né, para ela poder realmente se firmar aí, se ela quiser continuar na NASCAR ou ter que fazer a trágica volta para a Fórmula Indy, e a Fórmula Indy está cada Não, não, vez isso não vai acontecer, não. Eu mais acredito, complicado. Léo, eu acredito que ela continue, mas ganhando menos dinheiro e com dois, três patrocinadores. Porque, e mesmo se ela sair na Stewart Haas, o Richard Childress, o Chip Ganassi, os caras abrem terceira operação rapidinho para ter ela, por causa da grana que ela, não é grana que ela leva pagando do bolso, mas os patrocinadores que querem ela. Isso que eu penso, né? Por enquanto ele tá sendo um bom negócio aí, eu não sei até quando, viu, Leão? Porque a imagem dela tá meio feia, mas realmente é um bom negócio, sim. Melhorou, melhorou, melhorou, melhorou. Do que O que era, era no imagina. time aí? O que era antes melhorou, sim, mas ainda tá um pouco. Precisa um pouco mais ainda. Bom, tivemos momentos chaves na corrida, né, Leão? Vamos passar por esses momentos chaves aí na corrida aí. Né? Tivemos na primeira bandeira amarela aí, tivemos o detrito na pista, depois tivemos o 17 sozinho quebrando o carro aí, dando fim de corrida para ele. Depois tivemos um incidente com o carro 6, o carro 46 e 51. Você lembra, né, que o Trevor Bayne apertou o anete na parede aí no front stretch? Sim, como eu citei, olha onde que o carro 6 está andando. Olha onde. É desempenho lamentável do Trevor Bayne. Eu acho que desde o Sam Horne Jr., quando corria com a Penske, um piloto de um time bom, um time ali de top 20, não andava tão atrás assim. É, meu amigo Lima, isso aí. Só para lembrar aqui, viu, olha, o Trevor Bayne foi chamado pro Haller lá da NASCAR lá depois da corrida para se explicar um pouco mais sobre o incidente aí em cima do Marco Anetti, né? Depois tivemos uma bandeira amarela bem curiosa, tivemos uma bandeira amarela por pneu. Um pneu que foi deixado no meio do gramado aí, né? Era do Arnold, né? Era Do do Arnold. gramado, não, do pit lane. Isso. Era do Michael Arnold, até eu acho. Era dele mesmo. Foi esse pneu perdido aí. E depois tivemos um incidente com o Kyle Busch e o Ryan Scott, que é Brian tanto Scott. perseguido Isso na mesmo. transmissão brasileira por causa do sorveteiro. E o Brian Scott. Esse incidente aí, pra mim, foi coisa de corrida. Eu também foi, o cara tentando passar retardatário aí, o retardatário também tentando sobreviver na pista, e o buchinho tava dando de tudo, né, cara? E novo era uma pista que não perdoa erros. Eu acho que ele errou ali. Mas sobre o Kyle Busch, a gente tem que reconhecer que ele voltou num nível excelente para um cara que teve uma fratura exposta, né, Léo? 3 meses, muita gente falando que ia voltar em agosto e andando no nível. O problema é que já passaram muitas provas, eu acho que ele não vai conseguir a pontuação necessita. Vitória, eu acho que é mais fácil ele conseguir 3 vitórias que ele conseguir a pontuação que precisa para se classificar para o campeonato. Bom, depois tivemos também outro incidente, né, que foi que eu comentei logo na abertura aí desse bloco aí, que foi o Clint Bauer, Danny Hedley e o Kurt Busch, né, Leão? Para mim foi um payback claro do um payback, mano, foi um empurrão mesmo do Clint Bauer em cima do Danny Hedley e acabou sobrando aí, né, pro coitado do Kurt Busch. Leão, comentários sobre esse Então, incidente. eu acho que o Bauer foi agressivo demais ali naquele momento, foi assim todo. Eu até acreditava, eu não fechei o link após o fim da prova, estava assistindo o link da Fox, né, do Brasil, né, Fox 2, foi para o link americano, né, e eu achei que a gente ia ter cenas lamentáveis lá, mas o Rani não fez nada com o Bauer. Infelizmente, não tivemos nenhuma ação depois da bandeira quadriculada, só a comemoração aqui do alto Jimmy Johnson. Confesso que estava torcendo para o tempo fechar também, mas o tempo quase fechou para o Myles Truex Jr. e Casey Kane. Aí o É, tempo quase fechou teve mesmo. essa também, né, Léo? Teve essa na relargada, acho Teve, que. opa! Para mim, o Casey Kane foi bundão. O Casey Kane foi o escudo cordeirinho do Jimmy Johnson. Para mim, Mas o foi isso. Trucks também, né, Léo? Ele não é o cara que de briga, né? Eu lembro, quem acompanha a NASCAR há bastante tempo, até o Roberto Figueroa, né, que transmitia na época, ele ficava zoando o Trucks, né? Zoando o Jeff Gordon, né? Que tinha uma prova em Richmond, que o Trucks estava brigando para a classificação do Chase, e naquele hairpin ali, antes da linha de chegada, o Gordon jogou o Trucks longe, né? Aí disse que o Trucks jurou o Jeff Gordon que ia pegar ele, que ele tinha ficado fora do Chase por causa daquele incidente, e foi passando, passando, passando, e o Trucks não fez nada, ficou por aquilo mesmo. E ano passado, em Atlanta, né, Léo? O Kyle Busch bateu nele, né? E em vez de ir para o sopapo, ele ficou só conversando com o Dave Rogers, né, Léo? E o Bushinho Isso. foi embora. Foi embora Acho para que às casa vezes dormir. até às vezes o Martin Truex faz jus ao fato dele perder essas corridas. Eu acho que ele até merece perder essas provas por causa dessa falta de atitude nesses momentos, por respeito na pista, né, Léo? Verdade, Leão. E temos o último também, né, Leão? Que foi com o carro número 13, o 16 e o 47. Esse foi o último incidente aí. Leão, algum comentário, Leão? Então, não, só mais prejuízo para a garagem das equipes que compram equipamentos do Richard Childress, né? A German e a JTG, né? São no esquema que a Front Row tem com a RCR. Compra equipamento. Eu acho que o Richard Childress lucrou algum dinheiro com esse incidente aí. Esses foram os incidentes da corrida aí, né? No final no finalzinho da corrida, esse foi o último que aconteceu, que até que chamou, né, o Win White Checkered aí, que na minha opinião, nessas últimas largadas aí, o Casey Kane foi o cordeirinho do Jimmy Johnson. Realmente ele lutou com unhas e dentes para o Jimmy Johnson vencer aí. O Casey Kane não atacou, foi o cordeirinho mesmo. Leão, então deixa eu ver aqui, dar os números aqui, né? Que sempre gosto de passar, né? A corrida teve duração de 3 horas e 23 minutos. Tivemos 7 bandeiras amarelas e 15 trocas de liderança, tá, Leão? Nessa corrida aí na FedEx 400, lá domingo à tarde, lá em Dover. E vou dar meu prêmio aí, né? Feliz muito pelo pouco que tem. Eu preciso dar esse prêmio aí realmente para o nosso amigo Alex Bowman, né, 20º colocado aí, ele que fez muito aí pelo pouco que ele tem aí, que ele ficou na frente de grandes nomes aí. Então parabéns, Alex Bowman, com o carro número 7, que é um carro que vem aí também se arrastando aí. Elião, algum comentário sobre a corrida? Podemos passar para o campeonato, Elião. Vamos para o campeonato. O campeonato no modo diferente, tá? Não vou falar do campeonato de pontos e pilotos, não. Bom, pessoal, enquanto tá carregando ali, né? Só pra falar aqui, né? Realmente foi uma corrida muito interessante, pessoal. Quem não assistiu, assista, né? Porque ainda no final da corrida ainda tivemos ainda aquela dúvida: será que o combustível vai dar ou será que não vai dar? Então foi uma corrida interessante aí, claro, domínio aí, um certo domínio aí do Jimmy Johnson e Kevin Harvick, eles três, os dois sobrando aí. Tivemos fortes emoções no final aí com o Martin Truex Jr., mas, né, no final aí, no estralar dos ovos dos componentes aí, realmente o Jimmy Johnson foi o melhor time na tarde, time 48 aí, somando sua 10ª vitória em Dover. Meu amigo Edu Lima, você um dia pensaria, acharia que alguém iria chegar a 10 vitórias numa pista só, Elião? Ah, Léo, em tese é difícil, né? Mas a gente já viu tantas marcas serem quebradas no esporte nos últimos tempos que você nunca imaginou que ocorreria. Pode ser que aconteça, né? É isso mesmo, Elião. Bom, vamos campeonato agora então, né? Eu vou falar o campeonato do Chase Grid, né? Como ficaria a classificação do Chase e no campeonato de pontos, que realmente campeonato de pontos pouco importa para nós agora, né? Sim, esse tipo de campeonato aqui. Bom, não é segredo para ninguém, Jimmie Johnson lidera 4 vitórias, segundo Kevin Harvick com 2 vitórias, Joey Logano, Dale Earnhardt Jr., Ben Keselowski, Martin Kenseth, Denny Hamlin, Kurt Busch e Cal Edwards, todos esses têm uma vitória. O Martin Truex Jr. é o décimo colocado, o décimo primeiro Jamie McMurray, o décimo segundo o Kasey Kahne, Jeff Gordon o décimo terceiro, décimo quarto o Eric Amirola, o décimo quinto foi o Pomerantz e o décimo sexto o Wild Newman. Meu amigo do Lima, os seus comentários, caso você tenha, sobre esse Chase Grid aí. Então, Leonardo, alguns pilotos já garantiram o passaporte para o Chase. Agora nós já estamos na metade do caminho, né, para o final da temporada regular. Alguns caras precisam somar pontos para tentar entrar. Por exemplo, Martin Truex, eu acredito que vai entrar por pontos, né, mesmo se não conseguir vencer. O resto, eu acho que está aberto. Está totalmente aberto. Ano passado, o Newman foi em oitavo ou nono, né, Léo? Eu não sei se a gente vai ter mais vencedores até o final do ano. A gente vê alguns times mais dominantes. Não sei, não sei. Eu acho que o Larson pode vencer, o Almendinger pode vencer, os Old Courses. Eu acho que está bastante equilibrada a temporada, mesmo com alguns times sobrando. Bom, Leon, equilibrado tá assim, mas eu creio que o carro 48 e o carro 4 fazem um campeonato um pouco diferente aí, né? Sei lá, eles estão na fórmula, eles acharam os acertos perfeitos das pistas aí, e eles estão sobrando aí, só os dois juntos, são 7 vitórias, dois pilotos juntos aí. Né? Então, realmente tem algo diferente. Algo diferente acontece com esses carros 48 e número 4. Ele é mais algum comentário, ele é um... Só isso mesmo, Léo. Vamos para pouco, né? Pista que não é a preferida de muita gente, né? Mas que já teve provas épicas, né? Vamos esperar e ver o que vai acontecer na longa tarde de domingo, né? Se bem que já foi mais longa, né? Quando a prova era 500, né? Agora é 400. Melhorou bastante para o pessoal que assiste a categoria. Para quem não tem muita paciência, né? Antigamente era péssimo, agora tá ruim, né? Mas assim, vem tendo boas corridas, né? Vem melhorando o nível de corridas lá, tendo boas corridas lá, né? Coisas mais movimentadas. Eu acho que essa diminuição aí de 100 milhas aí, Leão, acho que fez os times ficar um pouco mais agressivo pro final de semana, para as corridas, né? Então, quem sabe aí, vamos torcer aí para uma boa corrida domingo aí, né? Lá em Pocono. A Exalta, não sei lá o que, 400. Leão, mais alguma coisa sobre Dover? Léo, só isso mesmo. A milha monstro, né, foi mais uma vez dominada por Jimmy Johnson, né? Martin Truex perdeu mais uma chance de ir para o Chase, né? Vamos ver se em pouco, né? Não faço ideia dos resultados dele em pouco, mas acho que ele não vai ser a pista onde vai vencer, né? É uma prova bastante interessante, mesmo. Tem as suas características próprias, né? Chega a parecer muito com Indianápolis, né? Gente da prova. Enfim, vamos aguardar o domingo, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer, né, Léo? Bom, pessoal, vamos encerrando então o bloco aqui da Sprint Cup, né? E voltamos daqui a pouco com o bloco das perguntas dos nossos fãs aí e as nossas apostas para o final de semana em Pocono. Bom, pessoal, já voltamos então com o bloco das perguntas. Cars is my favorite game, and you know I can't be beat when I'm in the driver's seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race, and I don't plan on leaving this place till I've won another. Send you crying home to your mother. See, I got the car, the skill, the crew, the will. God hates a sinner, but he loves a winner. You dare to show your face? Come on, Ace. Let's race. Cars on the field and I'm sitting on the pole. Pace car's gone, the green flag drops, 500 miles to go. Let's race.